2775, chama o seu transmitido agora na frequência 02B decimal 0, alternativa 28 decimal 8, bom voo. 1260, confirma secundário, por gentileza. 128 decimal 8. 1228, 2775. 128 decimal 8, a secundária. Ah, 1288, 2775. Okay, we're ready to tell us from the back. Well, so we're going to go to the up here, contact. Caixada do 2223, informação em curso. Agora é Lima. Parada, parada da conquista 44. Vamos lá. 223, autorizado, vitória da conquista, via rota do plano de voo, nível 180. Agora pistão 0, curva à direita, saída da árvore, eleva. Transponder 5427, controle 120, decimal 80. 1-0 para 10, direita, abre a EFA, 4-2-7, controle 2-0-8. Confirmar a nota do plano 2-2-3, após a EFA Piló, após direto vitória da conquista. EFA Piló e vitória da conquista 2-2-3. Conhece, chama para o Chubeca também. Solo batido, 1-7-5-9. Na 792, bom dia. Via chegada mais revista ao nível de 1050. Motor está do SAC, Goro 092. Solo Rio 5973, com 4 horas e 10, alterna Salvador, três pessoas a bordo, pronto para o táxi. Autorizar o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia, no ponto de espera a torre 118.95, assistindo ao 0-9. Táxi até a parte 1, no ponto de espera da 10, a torre 119.95. 118.95, frequência da torre Salvador Rio 5973. 119.95. 1-9759, pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Serra Vita, para Serra Bravo, Golf Romeu, Eu peso 1-0, Tango Bravo Eco, piso de voo autorizado 360, decola pistão 0 com primeira curva à direita, saída da Olinda Módulo, transponder 5432, controle Salvador, pela frequência 120, próxima 80. Obrigado, Guarulhos, nível 360, acompanha a rota 310, Taubaté, decola da 10. Precisamente está correto quando acesse o canal de chame táxi. O Fini que chamou o sol. São Gosca ali, Matel para cima. Tem ciência que o plano já venceu? Gente, o Papatango Oscar de Hotel. 1-0, Rio 5973, autorizado a alinhar e manter pistão na Zé. Mantém na pista 1-0, Rio 5973. Rapaz, alinhamento autorizado decolar, vento 190 graus, 23 nós, Rio 5973. Decolagem para o Rio 5975, bom dia, via chegada Mari, desça ao nível de voo 060. Rio 5973, decola aos 23, controle 120, décima 8, bom voo. 120, décima 8, obrigado, Rio 5973. Moro, transponda 5441, controle Salvador, pela frequência 120, décima 8, 0. 3500, pass. Voo. Rio, 5973, contato radar, suba região 330, via saída PUCA. Sobe ao 330, saída PUCA, Rio 5973. Sobe a 10. 5759, autorizado, chamegax. Papa Romeo Alfa, Juliette Romeo, prossiga. Já tinha meio quente, mas subiu e matei no 1500 pés, agora era condições. Quente, alvo já tinha meio. Romeu, Sandy, Salvador tá 1000 com 3000. Zona 759, 157 a bordo, 419 autonomia ao centro de Leão. Autorizado, táxi até o ponto de espera, via Pátio Luíde, no ponto de espera, turno 18, small 95, ajuste altímetro 908. Táxi, o Cinti, no ponto de espera, 1895, 28, o gol 179, obrigado, bordo. Está para 2000 pés, o ajuste é 9018, autorizado de alerta que tem, aposto estabilizado. Como é estabilizado, 2000 pés, 2000 pés, 649, onde é para o filho? Tem que dar mais que atualização de tráfego, posto seguro, posição 06. Pula 649, Mike, informação em curso, aguarde segundo corte. Aguarde, separa daí, ó. Aqui. 449, Santos Costa. Santos Costa, 649. Para Serra Bravo, Transito, para Serra Bravo, para Serra. Repesouro 4-4, depois de voo autorizado 360, decola da pista 1-0, com primeira curva direita, pega da Euleda, posto seguro, transfone 5443, autorizado Verano Fio Coense 1-2-0, decimal 1-0. 360, posto seguro autorizado, repesouro 44, decola da 1-0, curva direita, perfil da Euleda, posto seguro, 5443, transfone 1-2-0-8, controle bom 649. Pelo 649, posição 06. Camarão 649. Aqui é gol 1-7-9, pode esperar, não, 0, tá pronto. 759, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 190 graus, 199. Alinha e decola da 1-0, gol 1759. Vento 190 graus, 199. 59975, desça para 2000 pés, o ajuste é 908, autorizado em LFP após desestabilizado. 32.018, repassar estabilizado, 59975. Resolvo no 092. No 092, complete a aproximação final e sobre torre na sequência no 8.95. 295, cadê? Permanecer no 092. 1092, bom dia. Repórter avistando a pista 10, QNH 1018. Como é que estamos no 092? Gol 1759, decola aos 33, controle 1208, bom voo. 208, bom 1759, boa. Pessoa 1910, gol 092. Gol 1098, ciente, pista livre, ainda não avistado. Vento 190 graus, 219, pista úmida. É. Bom, 1092 avistado, pouso autorizado, vento 190 graus, 209. Autorizado, pouso 1093. Célio 22, o azul 2704, vamos para a curso 01. Azul 2704, autorizado 01, sua metade. Da Rio, está interceptando o localizador. 5975, completa a aproximação final, chega o torre, né? Prefeito, 1859. 1895, 5975. Recentemente, eu vou te avisar o Cucampo. Ainda não. Tem que, eu posso avisar o com a pistão na sede. Pode, tio, faça a avisação no sede. Solo aos 36, eu livro a pista. Solo 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, na fase do 1, 0, 0. 5975, está sinal estabilizado, baixado travado. Rio 5975, reporte a vista na pista, QNH1018. Gente, reportará o 5975. Uma milha para o externo agora, o 5975. Já tinha vocês, deixa para no meu pé e você pode visual. O 5975 está avistando com 1680 pés. 5975, ainda não avistado, informa a pista livre que o vento 180 graus, 22 nós, pista molhada. Sente, 5975. 5-2-2-2-3, posição 12, falta o chefe também. Passada 2-2-2, autorizado na remota na 2 comitários. 75 já avistado, pouso autorizado. Vento 180 graus, 22 nós. Vente, o 5975. Agora, olha o Jetão 1000, olha o Jetão 1000. Hoje eu tinha o meu 100, tinha torre, né? Porque eu tinha no 8, disse 995. Amém. 3 horas e 40 minutos, alternando o Sierra Bravo, Sierra Bravo. Autorizar a tarde, até o ponto espera, que ainda no ponto espera, tô... 995, hoje eu tinha metido 908. Ok, ponto espera 295, avistado 908, 2704, bom dia. 1907, portão 05, bom 092. 1759, chama o C3, cifra, frequei, 025, decimal 1, alternativa 33, decimal 95. 351, 3395, boa. Azul 2774, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. QNH 1-0-1-8, azul 2704. Ok, demais. Alfa Juliette Romeu. Uso autorizado pista 1-7, vento 180 graus, 199. Alfa Juliette Romeu, final 1-7, baixou e travou. Pouso autorizado, Alfa Juliette Romeu. Romeu. Rio 5975, solo 40, livrar 121, decimal 1. 5975 da Rio, livrou. 1211. 211, obrigado. Alfa, Kilo, Paz 3, controlado, sinalizador. Alfa, Kilo, Paz 3, controlado, sinalizador. Sinalizador. Poderia tomar o vento, azul 2704. Azul 2704, vento 190 graus, 209. Está pronto para o pushback e acionamento, posição 06. 80 graus, 209. Sente, volante pesado, 24 graus. Qual é, Jacques? Juliette Romeu, solo aos 4-1, autorizado o backtrack para o Pátio 4. O Alfa Juliette Romeu confirma o tipo do equipamento? 8 ou 3-2? Gente, obrigada. Bom dia. Mude o código para 5441, perfil da saída PUCA, suba para o NIMSO 350. 350, perfil PUCA, mudou para 5441 no transponer, azul 2704. Gol, 16-49, chamando pro táxi, o PLB é 77, alternada com fim, 3 horas e 0 meia de autonomia. 177 no PLB? Afirmo. Autorizado aqui a Volterra, via Pátio 1, no ponto de espera, torre. No 1895, ajuste de altímetro 108. Via Pátio Índia, 895, ponto de espera, bom nome é 49. O azul 2796, se a gente tem informação mais, bom dia. Azul 2796, confirme o horário do plano. Assim que tivermos o nosso plano, será o seu solicita, será coordenado. Oi, bom dia. Maria, Gol 9649, pode estar na zona 0. Pro 649, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 2-1-9. Se alinhar e decolar, pista 1-0, Gol 9649. Passaredo 2223, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Chegou o seu 3, se na sequência, o 25-45, alternativa 26-85. Recife 2545, alterna 2645, azul 2704, bom dia. Bombo. Gol 1649, decola os 49. Controle 121, corrija 120.8, bombo. 208, gol 649. Então, Gol 9649, um bom dia. Eu estou em São Martinão, com permissão de uma centena, vai manter 3 dias após o braço. Sim, tinha aguardado. 10-0, Gol 9649. Pode voar lenda, Gol 9649? Gol 9649, veio lenda. Voando lenda. Passaredo 2223, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 29. Passaredo 2223, decola 51, controle 1208, bom. 208. comandante, você é 2223 na abordagem a 3 mil pés. Pastorismo 2223, contato a DAS, bateu 180 após 2 mil pés, vem Alessa. 180 após 2 mil pés, Alessa 2223. Meia 49, chame o centro Recife, na sequência 125-1, alternativa 33, decimal 95. 351-33, na sequência 649. Câmara 312, identifica a chegada Mário 27050. Pode contar a chegada agora de TAP. Acho que é motel, mas acho que eu tô agora. Meu nome é Gavó, acho que mantém a escuta agora, qual é o número 2? Pessoal, lembra 3, 2, 3, 3, poderia colher uma prova de coquete? Aguarde. Pois. Qual a pista de decolagem e o pátio? Gente, já voado, viu lá na nota? Ok, autorizado barreiras, nível 100, planeante, decola da 17, curva esquerda. Vamos ao código após prossegue via rota do plano, acionado 5464, controle 120, decimal 80. Como, após código, após prossegue via nota do plano. Correto, qual para ver? 04, no pátio 5, acionamento técnico ecológico à torre, no noite de 95, ajuste na 0, no noite. anos? Você não consegue receber o ATIS? Gente, aguarde, eu respondo na 14 e novas informações, portanto. Correndo o indicativo do seu? Número 9169, a sua identificação autorizada à chegada a Golf e desse mantém 070, sua edição para 230 mais. Controle. O autor informa no momento 1.200 pés de teto, 4.000 de visibilidade, sem chuva em Salvador. O vento 189 graus com 2, 3 nós. Alô, deixa eu apertar. 5454 me transponde no 20-80, controle. Eu vou a frequência do centro, mas a frente prossegue em Salvador. O centro 304 no voo. Está presente no 9195, a torre, o ajuste na 0 no 9 no voo. Chegando a 312, desce via para 2000 pés, ajuste no 0 no 9, reporta no localizador, 6312. Via para 2000, comigo 9, Porto Alegre, 6399, pista para 050. 050, gol 219 graus.